percebe, mas fica provocando, sentindo o seu cheiro. Eu fico viajando, continuo sonhando. Se eu te pegar de jeito, ai, ai, ai. Se eu te pegar de jeito. Como assim? Diz pra mim, fala, tô afim. Vamos lá, diga, quer também. Faz assim, vem cá, gruda em mim. Eu grudo em você também. De um jeito que você nunca pensou. Conexão Sertaneja, Jaime Júnior, Se Eu Te Pegar de Jeito. Também teve pra você o som de Helber e Alan. Valeu, Jorge e Matheus, A Hora é Agora. Tá Namorando e Me Querendo foi com o Henrique Juliano, na primeirinha desse bloco. Daqui a pouco tem muito mais. Continue ligado aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Uma ótima semana pra você e seu Conexão Sertaneja que tá de volta. E agora tem Leonardo, Choro. Eu não choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você. Sertaneja e o ritmo que agita as baladas.

Conexão Sertaneja, João Bosco e Vinícius, Um Lugarzinho na Sua Cama. Também teve Matheus e Cauã, Mundo Paralelo, Rodrigo Rios com Pixote, Santinha. A indução de Lucas Luco, Só Pra Te Fazer Lembrar, João Marcelo e Juliano, Graças a Deus e Leonardo, Choro na Primeira. Muita música rolando pra você e esse foi o último bloco de hoje, hein? Amanhã a gente volta com muito mais. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma excelente semana. Foi bom estar com você por aqui na sua Rádio do Coração. E na sequência vem aí mais um campeão de audiência. Continue ligado. Aquele abraço e até o próximo Conexão Sertaneja. Tem gente que come quieto, tem gente que come sempre, tem gente que fala muito, mas vive sempre carente. Tô pegando todo dia, tá dando pra escolher. Sempre um trenzinho diferente, vai a dica pra você. Pega e solta, não se enrola, pega o tanto que puder. Vai largar a mão de ser besta, só não pega quem não quer. Pega e solta, não se enrola, pega o tanto que puder. Vai largar a mão de ser besta, só não pega quem não quer. Dica aí, vai. Se você tá amarrado, você tá dando bobeira. A demanda hoje tá grande, tô pegando a noite inteira. Se você não me ajudar, o trem vai ficar difícil. O negócio é só pegar, sem pensar em compromisso. Pega e solta, não se enrola, pega o tanto que puder. Vai largar a mão de ser besta, só não pega quem não quer. Pega e solta, não se enrola, pega o tanto que puder. Vai largar a mão de ser besta, só não pega quem não quer. Pega e solta, não se enrola, pega o tanto que puder. Vai largar a mão de ser besta, só não pega quem não quer. Pega e solta, não se enrola, pega o tanto que puder. Vai largar a mão de ser besta, só não pega quem não quer. Vai largar a mão de ser besta, rapaz, só não pega quem não quer. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.